varejo. Qualquer armamento eu manejo. Tipo cascavel, se eu não mato eu alejo. Tem droga atacada a varejo. Qualquer armamento eu manejo. Tipo cascavel, se eu não mato eu alejo. Nenhum sofrimento é eterno. Gratidão, nós passamos no inferno. Tem mulheres que são verão, outras são inverno. O que vale a primeira impressão, no caos terno. Depois dessa porra eu me interno. Meu povo é necessário igual leite materno. Depois dessa porra eu me interno. Meu povo é necessário igual leite materno. Engenho velho, buraco da dia. Morre preto no Carrefour e ninguém reagia. Porque me persegue o vigia e meu corpo atira a polícia. Político junta dinheiro de putiopatia. Informação galeria. Minha faixa da patifaria. Eu não vivo a vida dos outros. África do Sul não é mesmo que eles outros. África do Sul não é mesmo que eles outros. Eu não vivo a vida dos outros. África do Sul não é mesmo que eles outros. Pau, pau. Tem droga atacada a varejo. Qualquer armamento eu manejo. Tipo cascavel, se eu não mato eu alejo. Tem droga atacada a varejo. Qualquer armamento eu manejo. Tipo cascavel, se eu não mato eu alejo. Aberto pra nós era esgoto. Só água que bate no goto. Se é pra ajudar, faz esforço. Não finalizei meu trabalho, isso é só um esboço. Flagrante não tem no meu bolso. Flagrante não tem no meu bolso. Tem gente que mata abraçando tipo sucuri. Denegune sou eu, Cocuelo e Curi. Mataram e cantaram o Lili. Hoje canalha sorria enquanto me chora. Hoje canalha sorria enquanto me chora. Verdades em onda sonora. Esperança mortal pro Pandora. As ovelhas esperam vitória. Continuam dizendo ó glória. Pro estado a morte é vitória. Não bate no peito em glória. Roubaram tudo, só não a memória. Pro estado a morte é vitória. Não bate no peito em glória. Roubaram tudo, só não a memória. Só não a memória. Tem droga atacada a varejo. Qualquer armamento eu manejo. Tipo cascavel, se eu não mato eu alejo. Tem droga atacada a varejo. Qualquer armamento eu manejo. Tipo cascavel, se eu não mato eu alejo. Se eu não mato eu alejo.